mais uma vez com mais uma emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Ora, então, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho e muita coragem. Para quem viaja, também uma ótima viagem, que tenham muito, muito cuidado. E então, para quem está em casa, também à escuta da Rádio Arcanciel, um ótimo dia para vocês e espero que vocês estejam todos bem de saúde. Ora, e hoje somos o dia 8 de dezembro, que isto passa a voar os dias e os meses também, de 2023, e conta a nossa meteo com mais um dia cheio, cheio de calor, e estamos com 18 graus a 34, 37 durante o dia. E então, desejo-vos um ótimo dia, uma ótima manhã, e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. E vamos continuar então já com a música, o Zezé e de Camargo, o Luciano, Mexe, Mexe, que é bom, e mais um fim de semana novo. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Mas a morena me espera. Eu quero ouvir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. O mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E aqui eu quero ver. Mas a morena me espera. E o balanço. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Vocês? Votre mot de passe est dans votre carnet, mais...

recebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui me acostuma errado com meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Esse é gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui me acostuma errado com meus pedaços pra quebrar de novo. Somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando se mete na minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista.

clôture des festivités par les trois groupes de tambours au jombo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 16 et le dimanche 17 septembre au parc de Mirol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veigne en touche. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, 9 horas e 35 minutos, já estamos fora na nossa primeira hora que tem por título O Fim de Semana à Porta. E vamos continuar então com nossas músicas e desta vez vamos continuar com Irmãos Leal. O título com Ladra a Minha Alma. Ladra da Minha Alma. Vamos escutar então esta música e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Yeah. eras sincero e tu me enganavas. Confiava em ti, tu me atraiçoava. Tanto que amei e era feliz, tu não me fizeste eu tanto feliz. Era-te sincero e tu me enganavas. Confiava em ti, tu me Estamos à escuta de Ângelo Ferro, guitarra, toca baixinho, de hora. E vamos continuar então com os irmãos Leais. Yeah. ciel, c'est du soleil toute la journée. Thank you. Chorar não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão é na angústia que Deus te favore. Deus já preparou um bode pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou. Ora, escutamos Aurélia Dourada, a vitória chegou e continuamos com o Baile da Fazenda. Ora, então são 10 horas aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã e fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.20 FM. O povo todo se diverte nesta festa, que vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nesta dança, quem não chegou a certo passo para chegar. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Casais dão passos soltos no salão inteiro. O casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta, eles respondem. O baile é bom, mas bom também é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente, que esquece tudo e não vê o tempo passar. Na madrugada o sanfoneiro toca forte, o baile aquece e o povo começa a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta. Alguém de longe olhando, alguém de ama. Há muito tempo e nunca lhe pôde falar. Entra na dança e a par constante a noite inteira.

tu cara com certinho na sala solidão. Então estamos à escuta, ora são 10 horas e 11 minutos e ficamos à escuta de José Malhoa, o Baile de Verão. E vamos continuar com uma desgarrada que é do Roizinho de Penacova, a linda neta desgarrada do casamento. E esta música é dedicada para do César Hugo para o seu irmão que chegou de Portugal. E então eu desejo um ótimo dia, tudo bom e um grande abraço para ele. Então vamos escutar esta linda canção. não quero ir embora. Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender. Tudo lá em casa só me faz sofrer. Se deito, perco o sono, não posso dormir. O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo. Deixe que comente a língua desse povo. Participando junto com os amigos da banda Brilho do Sol. Um forte abraço e sucesso aí! Para o carro no barzinho, mais uma cerveja. Quero que ele saiba, quero que ele veja a situação que eu me encontro agora. Garçom, não ligue se eu chorar, se eu viver só por ele. Se estou desse jeito, é por causa dele. Não quero ir embora. Se eu voltar, é muito mais doído, tente me entender. Tudo lá em casa só me faz sofrer. Se feito perco o sono, não posso dormir. O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo. Deixe que comente a língua desse povo. Enquanto ele não volta, vai ser sim. Se eu voltar, é muito mais doído, tente me entender. Tudo lá em casa só me faz sofrer. Se deito, perco o sono, não posso dormir. O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo. Deixe que comente a língua desse povo. Enquanto ele não volta, vai ser sempre assim. Ora, 10 horas e 19 minutos e vamos continuar então com mais uma desgarrada que é pedido da parte de Agostinho Cambuta. E então é para todos os seus colegas de trabalho que tenham muita, muita coragem, porque está muito calor e já está. Ao menos aqui já estão 23 graus. Então vamos escutarem o melhor da desgarrada de Tiago Araújo. E é da parte de Agostinho Cambuta. Então, um ótimo dia para eles. Bye. vontade de ser uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo eu estou sentindo meu coração palpitar. Oh, você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Na sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho e em cima de me jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Acabou meu sofrimento, quero casamento, para não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, quero casamento, para não te ver solteira. Praça, ninguém para me amar. Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo eu estou sentindo meu coração palpitar. Oh, você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho e em cima de me jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, eu quero casamento, pra não te ver solteira. Acabou meu sofrimento, eu quero um casamento, pra não te ver solteira. Acabou meu sofrimento, eu quero casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, eu quero casamento, pra não te ver solteira. Horas e 31 minutos e estamos à escuta de Banda Lusa. Quando a chuva cai, era bem bom que caísse uma chuvinha, com o calor que está, uma chuvinha ao menos assim à noite, a cair devagarinho e a refrescar um bocadinho, não era nada mal para não. Ora então, fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e espero que vocês estejam todos bem de saúde aí desse lado. Então, boa escuta e uma ótima manhã de sexta-feira, dia 8 de setembro. Enquanto a chuva cai, tu abrantes o passo, eu volto a espreitar. é um olhar tão louco que vai a pouco e pouco conquistar o teu amor. E tu quem baixo sorris, como quem quer quem diz, fala comigo por favor. E se os olhos não mentem, vais perceber o que sentem sem ser preciso falar. E se tiveres com atenção, vão dizer que o meu coração quer abraçar e beijar. Olá, meus amigos, eu sou o Manuel e vou estar no dia 7 de outubro na sala Espaço Multicion com a minha banda, em parceria com a Rádio Arc-en-Ciel. Bilhetes à venda no restaurante Tamaris, Rádio Arc-en-Ciel, ou também através do número 06-34-19-23-91. E espero por todos vós. Um grande obrigado. Quando penso em ti, para te abrigar, quando a chuva cai, a melancolia vai me conquistar. Enquanto a chuva cai, tu abrandas o passo e eu volto a espreitar. É um olhar tão louco que vai a pouco e pouco conquistar o teu amor. E tu quem baixo sorris, como quem quer quem diz, fala comigo por favor. E se os olhos não mentem, vais perceber o que sentem sem ser preciso falar. E se tiveres com atenção, vão dizer que o meu coração quer abraçar e beijar. Ora, então vimos de escutar a banda lusa Quando a Chuva Cai e vamos continuar com a nossa emissão que tem por título Fim de Semana à Porta e tem aqui mais uma música pedida que é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e para todos que o conhecem e também não esquecendo António Lourenço e o animador e de minha parte desejo um ótimo dia, tudo de bom, que ele já entrou de férias, diz que ainda eram curtas, pois é, o que é bom acaba depressa, não é? Ora, então que tenha um ótimo dia de trabalho e com muita saúde e vou passar então aqui uma bela canção que tem por título O Quim Barreiros, o Franguito da Maria. Então vamos lá ver como é o Franguito da Maria.

estamos à escuta de tom de Miquel Carreira, depois desta noite que foi pedido da parte de seu pai, Sr. Barros, para o seu filho, que fez ontem, parabéns, e para todas as pessoas que trabalham com ele. Então, vamos continuar com as nossas belas músicas e continuamos com quem? Com Bárbara Bárbara Irénia, Paixão do Amor. Apaixonados como pede onde lembra-te de mim. Cada vez que andas sozinho, lembra-te de mim. Cada vez que sofres, só porque eu não. Ora, estamos à escuta de Broa da Mela, Lembra-te de mim, amor. É verdade que a gente, mesmo longe, lembra-se sempre das outras pessoas, não é? Ora, então, o que interessa é que a gente tenha muita saúde e onde estão longe, estamos perto sempre um dos outros. Então, uma ótima manhã para todos e um ótimo dia. Nós dois apaixonados como sempre foi. Quando a saudade se transforma em dor sem fim, lembra-te de mim, amor, lembra-te de mim. Tenho sempre ao lado o retrato de nós dois, apaixonados como sempre, sempre foi. Quando a saudade se transforma em dor sem fim, lembra-te de mim, amor, lembra-te de mim. Tenho sempre ao lado o retrato de nós dois, apaixonados como sempre. Ora, então, vimos de escutar o Broa de Mel, Lembra-te de mim. E vamos continuar com mais uma dedicatória. E esta dedicatória é da parte de Miguel Gil para o Sebrago, cozinheiro do Brasília. E também deseja a todas as pessoas que trabalham no Brasília um ótimo dia para eles. E eu também mando um abraço e para o cozinheiro. E então, ele disse que queria a canção do Saúl, o bacalhau quer alho. Então, tem o seu cozinheiro, o seu Braga, hoje tem que fazer um bacalhauzinho bem feito e meter um bocadinho de alho. Então vamos ouvir esta linda canção. Quem quer alho, saladinho?

para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o César Hugo e também o animador e a Rádio Arcanciel. Ora, eu vou passar aqui então uma cantora que tem por título que é Lúcia Teixeira, diz ele que é prima, então melhor. E vamos escutar a música e será Lúcia Teixeira, Vou para o Bailarico. Então vamos todos para o Bailarico. Devemos de escutar então Lúcia Teixeira, vamos para o Bailarico, que foi pedido da parte de Artur Teixeira, diz que é a sua prima, e olha, ela é para mal. Ora, então vamos continuar e vamos deixar de conversas e continuamos com mais uma dedicatória que tem, que é da parte da Ser Esperança, para toda a sua família, para todos que a conhecem, não esquecendo o Ser Armando e o Ser Agostinho Monteiro e as suas esposas e toda a família destas pessoas. E também todo o auditório da Rádio Arcanciel e não esquecendo o animador. Então, da minha parte, desejo-lhe um ótimo dia, tudo bom e que tenha muito cuidado, que se meta à sombrinha porque está muito calor. E vamos ouvir então o nosso Sagriano Sagra, que ela adora de ouvir, o Graciano Sagra, com a canção que tem por título aqui no meu cantinho. Ora, muito bem, ficamos todos no cantinho. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Mesmo qualquer aldeia tenha padroeira para a gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Portugal é divino, desde o Algarve ao Minho, Madeira e Açores. Todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Os caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Ora, então aí vimos de ouvir Graciano Sagra aqui no meu cantinho, que foi pedido da parte da Cera Esperança. E vamos continuar com as nossas músicas até ao meio-dia, 11 horas e 16 minutos, e vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2 RFM. Então, uma ótima manhã para todos. Noutro plano te devoro. olhos em prece, boca fechada, sem dizer nada, meu Deus me estragou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas no meu rosto uma lágrima voou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas no meu rosto uma lágrima voou. Ora, aí vimos de escutar o Broa de Mel, Olhos nos Olhos. E então vamos continuar com as nossas dedicatórias. E tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de António Lourenço para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem e não esquecendo o seu colega, o Eduardo Teixeira. E também para o animador, e eu desejo um ótimo dia e que tenha tudo de bom e muita saúde, que é o que a gente precisa. Então eu vou passar aqui esta bela canção que tem por título Trio Musical, Vítor Costa, O Bêbado, mas não é para provocar ninguém, mas é a cantiga que tem de beber, Não Posso Deixar. Então vamos ouvir esta música, mas beber com moderação, que com este calor, para aqui e para lá, é no instante. Então vamos ouvir a música. Se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente em me emborrachar. De beber, de beber, não posso deixar. Se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente em me emborrachar. Se o vinho é que alegra a gente. horas e 28 minutos e vimos de escutar de beber, não posso deixar. Ora, e foi pedido de António Lourenço e não esquecendo o Eduardo Teixeira. Ora, e vamos continuar, estamos apenas de meia hora do fim da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. E vamos continuar com uma bela música, Cana de Saudade. Acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Nasceste lá, no estrangeiro, é verdade. Dupla nacionalidade, nós sabemos que tu tens. Também sabemos que tem sangue português e metade do que és é de outra nação também. Por isso mesmo, e não pensares no regresso, querido filho, eu te peço, compreende por favor este desejo do teu pai que está cansado, querer voltar ao seu regaço depois do que trabalhou. Acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Sei que te custa hoje teres a despedida destes que te deram vida, nunca te deixaram só. Sei que é difícil, porque estás habituado a nos ter sempre a teu lado, quando precisas de nós. Mas não te esqueças que a mudança de caminho dos teus pais que estão velhinhos não quer dizer solidão. Quando a saudade dá um de chegar, nós vamos te visitar e alegrar teu coração. Meu querido filho, ai, não me leves a mal por querer acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Meu querido filho, ai, não me leves a mal por querer acabar meus dias no meu querido Portugal. Meu querido filho, estás criado e ficas bem. Deixa-me ter a alegria de voltar com tua mãe. Bonjour à tous, je suis le chanteur Hugo Manuel. Je serai le 7 octobre à la salle Espace Motition avec mes musiciens. En partenariat avec la radio Arc-en-Ciel, point de vente, restaurant Le Tamaris, Radio Arc-en-Ciel, ou appelez le 06 34 19 23 91. Je compte sur vous. Merci. Quando penso em ti. 11:33, estamos a chegar à nossa reta final e vamos continuar com, então, com as nossas músicas, e esta vez é Quadras Soltas, Amigos da Tasca Centenária. Então vamos escutar esta bela música. Eu gosto de trabalhar. Gosto de ouvir. Ai, porque o trabalho faz bem. Mentiroso. Porque o trabalho faz bem. Também gosto do engano, que não faz mal a ninguém. Não apanha a trabalhar quem tiver a verba. Não apanha a trabalhar. Não apanha a trabalhar, pode ir na torre do fim, ai virada de boa. Cristão. Oh, opa, para dentro de um convento, ai, como as freiras se riam com o meu martelo lá dentro. Ainda vais preso. Para o teto, ao criado, fico virado para o teto. A herança que ela deixou foi um peido para cada neto. De pau de pinho, rachador de pau de pinho, tem tanta força na rata como aos porcos tem no focinho. Mal criado. Votre relation avec Internet peut... soleil toute la journée. Estamos a 5 minutos do meio-dia e do fim da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. E estamos à escuta do irmão Justino, ouviu Lágrimas de Portuguesa. E a seguir vamos ficar, chegou a hora, eu acho, agora, chegou a hora, e com esta bela canção que depois vou acabar a minha emissão. E só vos tenho de desejar tudo de bom e um ótimo dia, e muito obrigado por estarem à escuta da Rádio Arco-Íris esta manhã, dia 8 de dezembro de setembro. Então, fiquem bem e um ótimo dia para todos. Malas daqui vou levá-las para longe de ti. Larga-me a mão, deixa-me ser feliz com quem quiseres. Pode esquecer que volte e nem esperes de me voltar a ter nas tuas mãos. Eu vou chorar, tentar esquecer o que entre nós aconteceu. Foi por ti que enfim morreu o meu coração. Já estava à espera das tuas mentiras para ficar aqui. Não há mais espaço no nosso quarto com outro alguém aqui. Não quero que escolhas, porque eu também não quero ficar. Não adianta nada, o tempo acabou por me enganar. Larga-me a mão, deixa-me ser feliz com quem quiseres. Pode esquecer que volte e nem esperes de me voltar a ter nas tuas mãos. Ora, pois é, meus amigos, e assim cheguei ao fim da minha missão, com o fim de semana à porta. E então só tenho a marcar encontro aqui para terça-feira próxima, se Deus quiser, se tudo correr bem, para mais uma emissão com as manhãs românticas. Ora, então, muito obrigado a todos que me telefonaram. Desejo-vos um ótimo dia a todos que estiveram à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E é com esta bela canção que vos deixo. E daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvirem a notícia lá de baixo também. Ora, então, bom apetite a todos, um ótimo dia, cuidam bem de vocês e até terça-feira, se Deus quiser. Então, até lá, tudo de bom e muita saúde. Tchau, tchau e até terça-feira, se Deus quiser. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Continua por dominar o incêndio que ontem começou em